Salvador. Bom dia, o Gol 1271, com a informação, Charlie. Bom dia, no 271, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 011, chegada Mari, foi para o de Itapu. Sete para 2000, identificou, chegada Mari na Proa de Itapu, Gol 1271. 271, cruzando 040 para 2000, 78 meses para tunar. Está autorizado, ficou estabilizado. Sente, a porta está estabilizada, o gol no 271. Estabilizou o gol no 271 a 2 milhas de Índia Serra. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 28 o gol no 271. Salvador, bom dia, o gol no 271. 271, bom dia. Pista já se encontra livre, o tráfego está avistado, confirma a trem, checado. Baixar travado, gol no 271. Autorizado, pouso, pistão no 020 graus, 029, gol no 271. Autorizado, pouso no 0, gol no 271. Bruno 271, no solo 57, taxi Alfa Juliette, pontão 05. Alfa Juliette 05, gol na 271. estou em Salvador, bom dia, Golno 289-284, ciente na informação Delta para Guarulhos. Golno 9284, Guarulhos, nível 3, 400, via Pesulu 21, decola a pista no zero, curva esquerda, curva à direita, saída Arbó, após posição Arbó, voa posição Alefa, controle 119, decimal 35, assina 5130. Utilizando nível 400, Pesulu 21, decola curva direita, saída Arbó, conversão de São Alefa, controle após 119.5, transponde 5130, o 9284. Está correto, porta puxa, o 9284. Reportará puxa. Sou Salvador, muito bom dia, você é 3171. Sou 3171, bom dia, Guarulhos, 360, está autorizada, via Zulu, Upper Zulu 44. Cola pista no zero, curva direita, será da El. Leda, após posição, Leda, vou posição Eudes, controle 119, decimal 35, aciona 5133. Está autorizada 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 44, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda, posição Eudes, aciona 5133 e o controle de saída 119-35, até 3171. Correta para o posto 3171. Vai reportar para o posto 3171.